paz do Senhor, irmãos, irmãs. É com muita gratidão, muita, muita gratidão que nós vamos ler mais um capítulo da Palavra do Senhor e meditar juntos. Hoje vamos ler 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20. Ainda dentro do contexto da perseguição de Saul contra Davi, lamentavelmente, um israelita da tribo de Benjamim, Saul contra Davi, o homem segundo o coração de Deus, que o Senhor separou para reinar depois de Saul. E já deixo, como o capítulo é um capítulo histórico, e nós vamos basicamente ler o capítulo sem grandes considerações, que eu compartilho com você a necessidade, a importância da comunhão entre nós. Aqui nós temos um israelita contra outro israelita. Um israelita querendo matar um outro israelita. Um monarca querendo matar o próximo monarca. Um pai, Saul, odiando seu filho por ter feito um pacto de amizade. Isso tudo é história, aconteceu, e às vezes parece distante de nós, mas não é. Nós continuamos tendo entre nós, muitas vezes, a mesma atitude, o mesmo comportamento. Jogamos fora a comunhão entre os irmãos e matamos o outro em nossas vidas, e o outro sendo alguém próximo, alguém da mesma nação. Posso dizer aqui, às vezes temos isso, e nós vamos ver na devocional do Reverendo Hernandes, pessoas da mesma família que se esquecem dos seus familiares e matam essa pessoa no seu emocional. Se levantam para matar alguém da sua própria família, se não matar fisicamente, mas eliminam da sua história, desconsideram essa pessoa como membro da sua família maior. Isso acontece na família, acontece, infelizmente, dentro das nossas igrejas, esquecendo por completo do outro, rompendo efetivamente a comunhão com o outro, ou veladamente. Ninguém se atreve a explicitar esse sentimento, mas nós matamos o outro em nossas vidas, matamos o outro para a nossa história, nós eliminamos o outro da nossa convivência mais gostosa, mais sadia, mais saborosa mesmo. Então acontece dentro da igreja, uns se levantando contra outros, na família, na igreja e abundantemente na sociedade, quando isso chega às vias de fato, né? As pessoas, além de romper relacionamentos, nós vemos todos os dias um matando o outro, até fisicamente. Isso já aconteceu lá com Caim, no início da história, quando mata o seu irmão Abel, e nós continuamos, infelizmente, repetindo esse ato, matando o outro na nossa história. Guarde bem essa palavra, matando o outro na nossa história. Não precisa ser um assassinato físico, pode ser um assassinato emocional, relacional. Um assassinato no relacionamento. Nós eliminamos o outro do nosso relacionamento e desconsideramos essa pessoa ao ponto de maltratar, às vezes, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, genros contra a sogra, contra o sogro e parentes em geral, tios, tias, primos, primas, pessoas da mesma família que nós eliminamos da nossa história e também é uma outra maneira, esquecer, fazer de conta que essa pessoa não existe. Nos esquecemos delas, nos esquecemos de amar, nos esquecemos de orar, nos esquecemos de ajudar essa pessoa no, nas suas fragilidades e assim por diante. Então, esse é o sentido desse capítulo, 1 Samuel, capítulo 20, e que em nome de Jesus nós sejamos tocados pelo amor de Deus e jamais deixemos de lado ninguém da nossa família e ninguém da nossa igreja e ninguém da nossa sociedade. Não nos esqueçamos delas, não deixemos de ajudar, não matemos com relação a não perdoar, ou seja, que nós, fica a nossa oração desde agora, que nós mantenhamos uma comunhão como o Senhor deseja para as nossas vidas. Faço a leitura que nos foi enviada pela equipe do irmão Everson, lá da Igreja Vida Nova, em Atibaia, também meu primo querido, como se fosse um irmão mais novo, e há mais três pessoas que trabalham com ele nesse envio. Tem o irmão Isaías, da Assembleia de Deus Galileia, aqui em Entre Folhas. Tem, e um abraço a todos vocês. Tem o pastor Paulo Bueno, lá no Paraná. Então, que nós possamos dar o real valor que a vida necessita. A vida do outro é importante para nós e para a nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o outro. Diz assim o reverendo Hernandes, e depois eu já vou ler o capítulo e você vai ver essa triste história de Saul perseguindo Davi, Jonatas tentando interceder, fazer ali o meio de campo para poder evitar que Saul se levantasse contra Davi, ajudando Davi, Davi ajudando Jonatas, depois seu filho. Mefibosete, e que esse sentimento de comunhão inunde o nosso coração em todos os sentidos. Diz assim o reverendo Hernandes Dias Lopes: qual é o valor de uma vida? Indivíduos estão sendo assassinados em nossas cidades por causa de um telefone celular. A vida está perdendo seu valor. Estamos rifando a vida por coisas banais. Mas qual é o valor da vida? A vida tem um valor infinito. A vida é um dom de Deus. Devemos ser bons mordomos da vida. Não jogue sua vida fora. Não atente contra a vida do seu próximo. Viva de forma maiúscula e superlativa. Mas como fazer isso? O apóstolo dos gentios responde. O apóstolo dos gentios é Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo. Só em Jesus a vida ganha seu verdadeiro sentido e encontra seu real valor. Ele nos abençoa com esse texto, os irmãos que enviaram nos abençoam e nós também os abençoamos em nome do Senhor e abençoamos a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado com presença cada vez maior, né? Com o número de de pessoas cada vez maior partilhando dessa leitura bíblica, dessa devocional. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jônatas e lhe indagou: que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai para que procure obstinadamente tirar minha vida? Ao que Jônatas assegurou: longe de ti tal pensamento. Tu não morrerás. Meu pai não implementará nenhum plano, importante ou não, sem avisar-me. Por que ocultaria tal empreitada de mim? Não se aflija, isso é impossível. Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jônatas: teu pai sabe perfeitamente que eu conto com a tua amizade e cooperação. E deduziu: Jônatas não deve ficar sabendo dos meus intentos para que não se entristeça demais. No entanto, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, estou a um passo de conhecer a morte. Então Jônatas perguntou a Davi: o que desejas que eu faça para te ajudar? Ao que Davi orientou Jônatas: amanhã é festa, lua nova, e deverei estar com o rei para cear. Entretanto, deixa-me ir, porém, para esconder-me no campo até o pôr do sol. Se o teu pai reclamar a minha ausência, dirás: Davi rogou que o permitisse ir correndo a Belém, sua cidade natal, porque ali se celebra o sacrifício anual por toda a sua família. Se ele responder: está bem, o teu servo está a salvo. Se ele, entretanto, o teu servo está a salvo. Se ele, entretanto, se encolerizar, sabes com certeza que teu pai está profundamente convicto de me fazer o mal. Contudo, mantenhas firme o teu voto de lealdade, porquanto celebraste comigo um pacto de amizade em nome de Yahvé. Todavia, se cometi erro, o crime mata-me. Tu mesmo. Se cometi erro, o crime mata-me tu mesmo, porque me levarias à presença de teu pai? Jônatas lhe declarou: afasta de ti esse mau pensamento. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria depressa? Diante disso, Davi expressou preocupação: e quem me avisará se o teu pai tiver uma reação violenta para contigo? Então Jônatas disse a Davi: vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jônatas prometeu a Davi: por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã, à mesma hora. Se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jônatas o mesmo mal e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo. E que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai um dia. Se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos. Aqui, irmãos, no versículo 15, é que se dá a referência que vai acontecer com relação a Mefibosete. Essa solicitação, ela baseava-se no pacto de amizade feito entre Jônatas e Davi. Ô Senhor, em nome de Jesus, que nós façamos um pacto de comunhão entre todos nós e nos auxiliemos uns aos outros em oração, em apoio, em todos os sentidos que nós pudermos, assim como Jônatas e Davi. Faço essa oração por nós, irmãos. E foi mais tarde, isso foi cumprido por meio da maneira de tratar com Mefibosete, filho de Jônatas. Você vai conferir em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 a 7, e capítulo 21, versículo 7. Então, essa aliança foi até o relacionamento de Davi com Mefibosete. Continuando no versículo 16, que meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jônatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jônatas amava Davi como a si próprio. Olha que beleza! Que maravilha isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, Jônatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa da lua nova, e tua ausência será questionada, porquanto o teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando tudo isso teve início, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei três flechas para aquela direção, como se atirassem em um alvo. Então mandarei um menino dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente orientar o menino, exclamando: olha, que as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, então poderás vir. Porque, como vive o Senhor, tu estarás em paz e não haverá nada a temer. Entretanto, se eu gritar ao menino: olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda aí. E quanto ao acordo que fizemos, o Yahvé, o Senhor, é testemunha entre nós dois para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Saul tomou seu lugar de costume, junto à parede, em frente ao seu filho Jônatas, e Abner sentou-se ao lado do rei, porém o lugar de Davi ficou vago. Contudo, Saul não fez qualquer observação sobre isso naquele dia, porquanto imaginou: alguma coisa deve ter acontecido a Davi que o tornou cerimonialmente impuro nesse dia. No dia seguinte, o segundo dia do festival da Lua Nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul indagou seu filho Jônatas: por que o filho de Jessé não veio cear conosco, nem ontem, nem hoje? Ao que Jônatas lhe explicou: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse: deixa-me ir, rogo-te, porque nós temos um sacrifício, de nosso clã na cidade. E meus irmãos imploraram minha presença. Agora, portanto, se gozo do teu favor, permita-me ir, a fim de que eu vá e possa ver os meus irmãos. Por esse motivo, ele não compareceu à mesa do rei. Então Saul se inflamou de cólera contra Jônatas. Olha aí, o pai com ódio do filho, né? Então Saul se inflamou de cólera contra Jônatas e esbravejou: filho de uma vagabunda insolente, acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu à luz? Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás em segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e traze-o à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Triste, né, irmãos? Saul já declara, ele está condenado à pena de morte. Queria de toda maneira matar Davi e ficou odiando seu filho pelo pacto de amizade com Davi, Jonatas e Davi, né? Versículo 32. Contudo, Jonatas ponderou a seu pai: por que deverá ele morrer? O que te fez, Davi? Diante dessas palavras, Saul tomou sua lança e a arremessou contra Jonatas, com a gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonatas o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Então Jonatas deixou a mesa fervendo de raiva e não comeu nada nesse segundo dia de celebrações de lua nova, pois grande era sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Na manhã do dia seguinte, Jonatas partiu para o campo para o encontro combinado com Davi e acompanhado de um menino que o servia. Ele disse ao seu jovem servo: corre e procura as flechas que vou atirar. O servo correu e Jonatas atirou uma flecha com força suficiente para que ela fosse além dele. Assim que o servo conseguiu chegar próximo da flecha que ele havia atirado, perdão, Jonatas lhe gritou: não está a flecha para lá de ti? Olha aqui o sinal que ele tinha combinado com Davi, né? Não está a flecha para lá de ti, para além, né? Lá longe. E Jonatas gritou ainda outra vez: rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e trouxe ao seu senhor. O menino não desconfiou de nada. Só Jonatas e Davi sabiam o real significado de tudo o que estava acontecendo ali. Em seguida, Jonatas entregou as suas armas ao jovem servo que o acompanhara e ordenou-lhe: volta e leva-as à cidade. Assim que o servo de Jonatas partiu de volta à cidade, Davi saiu de trás do outeiro, atirou-se ao chão, inclinou a fronte 3 vezes, encostando o rosto na terra, diante de Jonatas. Em seguida, os dois se abraçaram. Então despediram-se, beijando um ao outro. Esse beijando aqui é um ósculo santo, né, irmãos? É um beijo no rosto, fraterno. Até hoje, em muitas culturas, isso é comum. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando copiosamente. E Davi pranteou ainda mais do que Jonatas. Então Jonatas encorajou Davi, dizendo: vá em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro, em o nome do Senhor, que o próprio Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. E assim Davi partiu e Jonatas retornou a cidade. Eu concluo essa leitura, irmãos, orando por 2 motivos. Primeiro, largue a sua lança, que o Senhor o faça largar a sua lança, e que você não planeje com a sua lança ferir o seu pai, a sua mãe, seu filho ou algum familiar. Em nome de Jesus, que você largue a sua lança com relação aos irmãos da igreja. Mesmo que tenham acontecido situações que te contrariaram, largue a sua lança. E também não devemos estar com a lança no sentido de ferir carne e sangue na sociedade, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Traduzindo, não é contra as pessoas, mas é contra o que mencionei ontem, principados e potestades. poderes espirituais malignos, largue a sua lança contra a sua família, contra os irmãos da igreja, contra pessoas no lugar onde você estuda. Largue a sua lança. Largue a sua lança contra pessoas no lugar onde você trabalha, por mais desagradável que essa pessoa seja. E se não há motivo nenhum para você estar com a lança na mão, aí mais rapidamente ainda lança fora, larga essa lança, largue essa lança em nome de Jesus, para que nós possamos viver a santa comunhão, a comunhão com Deus em primeiro lugar, a comunhão conosco mesmo. Você precisa estar em paz. E com a lança na mão, você está em condição, em posição de guerra, de ataque. E amar ao próximo. Não faça você o arremesso da lança contra o próximo. Se alguém o feriu, ou mesmo que não o tenha ferido, mas te desagrada, coloque isso nas mãos de Deus. Deus é o justo juiz, ele fará o que deve ser feito, agora e até o juízo final. Então, largue você a sua lança. Largue a lança, não queira ficar com a lança, não queira ser juiz dos irmãos, não queira ser juiz de uma pessoa próxima a você ou até um pouco mais distante. Largue a sua lança, deixe o juízo na mão de Deus. Não queira você ser o juiz, o algoz. Não queira. Largue a sua lança, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, é a primeira palavra desse capítulo. A segunda palavra que eu digo: faça um pacto de comunhão. Faça um pacto de comunhão mesmo com o teu Deus, com o Salvador, com o Senhor, com o Criador, com o Libertador, com o Deus único e verdadeiro, o Deus eterno. Faça uma aliança com o Deus eterno. Faça um pacto de comunhão com o Deus eterno. Faça um pacto de comunhão consigo mesmo, largando a lança. Faça um pacto de comunhão com o próximo, não arremessando jamais lança sobre ninguém. Nós temos que testemunhar a verdade. As outras coisas, a decisão acerca da verdade é com a pessoa, não é responsabilidade sua. Você pode manter e deve manter a fidelidade estrita a esse seu pacto com Deus e o fato de ser testemunha da verdade. Isso sim, você vai testemunhar, mas você não vai arremessar a lança. Primeiro, largue a sua lança, em nome de Jesus. Segundo, faça um pacto de comunhão, de amizade, de lealdade, de fidelidade às palavras de Jesus. Faça um pacto de comunhão com o Deus eterno, com o grande Eu Sou. Faça um pacto de comunhão com o Deus eterno. Faça um pacto de comunhão, amizade, companheirismo, compreensão de si mesmo. Você deve fazer um pacto de amizade e compreensão da sua própria vida, dos seus processos. Você é uma pessoa que está em processo de santificação. Não fique arremessando uma lança contra si mesmo. Não fique se culpando, se martirizando. Deus não quer pessoas que fiquem se culpando, ele quer pessoas que se arrependam. Então não fique carregando peso, fardo, por erros cometidos, por pecados cometidos. Faça um pacto de comunhão consigo mesmo. Encontre-se consigo mesmo. Entenda-se como um ser que nasceu concebido em pecado, no pecado original, né? Sob a égide do pecado original, mas que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e agora está em processo de santificação. Quando creu em Jesus, foi justificado pela fé, foi salvo, está sendo santificado, e a santificação é um processo. Faça um pacto de comunhão consigo mesmo, porque somente através de um relacionamento de comunhão com Deus e de comunhão consigo mesmo, onde você se entende, você entende o processo que está acontecendo na sua própria vida, é que você vai poder fazer o último pacto. Faça um pacto de comunhão com o próximo, como Jonatas e Davi. Um pacto que se estendeu após a morte de Jonatas, quando Davi ajudou Mefibosete. Faça um pacto de comunhão com o próximo, dizendo: eu não arremessarei lança. E se lanças já foram arremessadas no passado, um mês atrás, a semana passada, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos, 20 anos, há relacionamentos que ficam truncados por 20, 30, 40, 50 anos, e todo mundo com a lança na mão. Faça um pacto de comunhão com o próximo, tomando a decisão de que você não vai arremessar nenhuma lança contra o próximo. A única coisa que você vai fazer é amar, perdoar, testemunhar acerca da verdade, mas você não vai pegar a lança. Você não vai pegar a lança. Primeiro, largue a lança. Segundo, faça um pacto de comunhão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Que Deus nos abençoe e que hoje centenas de pessoas ao ouvir essa devocional hoje, amanhã e quem sabe milhares ao longo dos meses no blog. Logo essas mensagens são inseridas no blog pela missionária Vivian Lopes. Você tome essas duas atitudes. Primeiro, eu não sou chamado para ficar com uma lança na mão para atirar contra ninguém como um juiz. A batalha espiritual é outra coisa. O testemunho da verdade é outra coisa. Mas você não vai ficar com a lança na mão, não vai arremessar contra o seu filho, nem contra um jovem ministro que está se desenvolvendo, ou com relação a um antigo ministro. Largue a sua lança. Em segundo, faça um pacto de comunhão com Deus, consigo e com o próximo. Que o Senhor, o Deus eterno, te ajude a tomar essas duas decisões, porque se você tomar essas duas decisões, você vai ser cheio do fruto do Espírito, ou cheia do fruto do Espírito, vai ser banhado, banhado pela água purificadora, pelo amor, pela alegria, pela bondade, pela longanimidade, pelo domínio próprio, pela temperança, pelo fruto do Espírito. Em nome de Jesus, eu já vejo, pela fé, homens e mulheres, jovens até, meninos, homens, mulheres, idosos, largando a lança e fazendo um pacto de comunhão com Deus, consigo e com o outro, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, a decisão de largar a lança e de fazer um pacto de comunhão com Deus, consigo e com o próximo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.